quando eu olho as estrelas, eu fico a imaginar um anjo lá no céu, ligando as luzes da noite, pra gente viajar num lindo carrossel. Sonhando assim, eu posso ver que um dia a gente vai se encontrar. Quando eu olho pra lua, eu vejo um farol pra gente se guiar. Somos milhões de crianças cantando uma canção pra quem quiser cantar. Sonhando assim, eu posso ver que um dia a gente vai se encontrar. Gente, sim.